Voa, beija-flor. Assim. Para ser funeiro. Quem tá feliz bate na palma da mão lá em cima. Beija. Uni. Não, não, não. Você não sabe o que é amor, nem dá um pouco paixão. Se soubesse verdade, não maltratava meu coração. Parece um beija-flor que vai de boca em boca por aí e suga todo meu amor, e quando enjoa põe o fim. E agora? Agora não tô mais disposto a te dar meu mel. Não dou. Procure logo novo alguém pra te levar pro céu. Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui. Com sua vida em aventura. Deixa! Joga a mãozinha lá em cima, vem! E vai dar seu calor pra quem não te conhece. Sai da minha vida, busque um novo amor. Você não me merece. Toda beija-flor, você não. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, vocês lembram quando eu chorei.